Track and Troll. Tá sabendo que tem patrulha? Eu pensei que tinha viajado 500 milhões de anos-luz só pra esfregar suas costas, Kilowog. Para com isso, Palermo. Falta quanto? Já estou no sistema estelar, então para de bufar no meu cangote. O que é isso? Você está aí? O Ardakian, o que, que houve? Ardakian! Lanterna Verde, Cavaleiros Esmeralda. Versão brasileira Cinevídeo. Hey! Nem é preciso dizer que estamos chocados e tristes com a perda de Ardakian Troll. Ela era uma lanterna verde audaz e corajosa, cujas conquistas serão relembradas. Mas por hora devemos adiar o luto devido a uma ameaça iminente. Que bom que você veio. Eu me atrasei. Sabemos pelo anel que os assassinos de Ardakian foram demônios sombrios. Criaturas sem alma do universo antimatéria. Não vemos nada do gênero desde a Grande Crise. Eles vieram de uma abertura em nosso Sol. Uma brecha que se liga diretamente ao universo deles. Presume-se que não tenha sido uma Hellis anomalia. Não. Obtivemos uma análise detalhada através do anel. Não há dúvidas. Os demônios foram enviados por Crona. A maioria aqui conhece a história de Crona. Ele ignorou uma proibição e criou o universo de antimatéria há bilhões de anos, quase aniquilando toda a criação. Como castigo, foi transformado em energia incorpórea e dispersado pelo cosmos. Pensamos ter-nos livrado, mas parece que ele se reconstituiu no reino antimatéria e agora controla os demônios sombrios. Sentimos que é apenas o começo, e Crona quer usar nosso Sol, o centro de todo o universo, como um portal para nos atacar. Mandamos um esquadrão de lanternas ao Sol para começar a monitorar. Eles vão montar plataformas de observação para economizar energia. Nesse ínterim, os documentos e artefatos serão transferidos de Oa para a constelação de Brumkane por proteção. Queremos que todos fiquem de olho no Sol enquanto esvaziamos tudo. Nós já retiramos o livro de Oa, nosso texto mais sagrado. A seguir será a biblioteca. Tá de brincadeira. Me desculpe, Gandhi, mas essas preocupações parecem bastante exageradas. Crona foi um tirano de violência insaciável, Sinestro. Ele jurou destruir Oa e nós levamos essa ameaça muito a sério. Sugerimos que recarregue os anéis de imediato, porque a bateria central vai ser transferida também. Todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sumirá de minha presença. Todo aquele... Desculpe, Arisa. Eu gosto de treinar recrutas mais que algumas horas antes deles enfrentarem o fim do mundo. Eu tô meio desnorteado. Você tá legal? Oh, claro que sim. Só que há 3 dias, eu tava numa aula de física tentando resolver um problema e... E agora, o anel. É, vai se acostumando. Tudo bem. Mas por que eu? Eu era só mais uma aluna. Uma ninguém, é sério. Aposto que Avra sentiu a mesma coisa. Quem? O primeiro Lanterna Verde. Uma das primeiras histórias que se aprende. Interrompemos seu treinamento antes. Citando a escritura, o primeiro a receber um anel não foi o primeiro Lanterna Verde. O primeiro foi Avra. O livro de Oa, capítulo 1, versículo 1. Há muito tempo antes de nossas estrelas brilharem, há muito tempo, quando a vida era nova na infância do universo, antes da ordem, havia o caos. Desequilibrava a criação. O ódio desequilibrava o companheirismo. E toda a vida sofria. Os guardiões assistiam a tudo isso. A maldade era grande demais para ser deixada à vontade. Então, eles reuniram a luz. Eles conheciam sua sutileza, sua força e a luz com mais poder. Mas buscaram a resposta na luz da vontade. Para formar com ela uma arma inigualável. E reduziria exércitos a pó. Vontade substancializada. Aglutinante. Os maiores guerreiros do universo foram reunidos. 4 seriam escolhidos. Os 4 primeiros. Um evento a ser registrado e lembrado. O guardião disse à assembleia: atenção, guerreiros. Se vamos ser seus guardiões, vocês serão nossa força. Se vocês vão ser nossa força, estas serão suas armas. Mas então, o inesperado. Disseram que foi um acaso. Mas o acaso é a vontade do universo se expressando. E foi a vontade do universo que criou o quarto Lanterna Verde, Avra. Um mero escriba. Um cronista dos guardiões. Mas assim seria a partir de então. Os anéis escolheriam seus sucessores. Os guardiões tinham armado os 4 primeiros e tentaram treiná-los. Mas nenhum treinamento os prepararia para o que viria. Quando o treinamento desse lugar ao dever. Uma praga tinha dizimado o universo. Os guardiões despacharam os 4 primeiros para deter seu avanço do jeito que estava. Sua primeira batalha? Faça tudo o que eu fizer e tente ficar vivo. Será que só esses anéis dão conta de tudo isso? Os guardiões dizem que vão nos proteger. Mas são apenas anéis. E antes de ganhar o seu, você não passava de um escriba. Use sua imaginação. Demais para eles. Para qualquer um. Esses anéis são inúteis. É a mesma coisa que usar lixo. O que vamos fazer? Só temos duas opções. Recuar ou morrer. Não tem como vencer. Então, recuar. Vão. Eu cubro a fuga de vocês. Mas o primeiro Lanterna viu. E não recuou. Espere. Os guardiões forjaram da vontade os anéis que nos deram. A vontade pode fazer mais do que cobrir nossa retirada. A vontade é o primeiro motivo por trás de qualquer ação. Devemos querer sobreviver. É louvável sua fé nos Guardiões, Avra. Mas é uma iniciativa fútil. Vai morrer. Então que seja. Eu escolho acreditar nos Guardiões. É uma batalha, Avra. É real. Não é um dos seus livros em que você pode inventar o desfecho. Está morto. Guardiões forjaram da vontade os anéis que lhes deram. Devemos querer sobreviver. Pelas estrelas. Ele empunhou o primeiro construto. Não mais um escriba. Agora, um guerreiro. O primeiro Lanterna. Esse foi o começo. Com o tempo, o primeiro dos anéis seria passado adiante, enquanto centenas de outros seriam forjados, e depois, milhares. Todos aprenderiam, como o primeiro Lanterna, um novo caminho para a vitória. Um uso para o anel que nem os Guardiões haviam previsto. Com o tempo, lanternas antigos cairiam. E seus anéis seriam passados aos novos para que aprendessem como eles. Com o tempo, até Avra caiu. O anel dele passou para alguém que aprendeu as suas lições e um dia as ensinou. O que já foi uma inovação exclusiva se tornou um caminho para todos. O caminho da vontade. Saiba então que quando dá forma à luz do seu anel, você segue os passos do primeiro Lanterna. Pode acreditar, cada um tem uma história incrível. O dia mais... Anda, mocinha, não é anel de casamento. Mal sucumbirá ante minha presença. Todo aquele que venera mal há de penar. Desculpa. Quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença. Todo aquele que venera mal há de penar. Arisia, esse é Kilowog, nosso gentil instrutor. Oi. Primeiro combate? É. Relaxa, novata. Não vai chegar nem aos pés do treinamento. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença. Ouvi falar do Kilowog. Que histórias de horror contaram pra você? Me disseram que alguém morreu treinando com ele. Não acredite em tudo que escuta. O Kilowog tem lá suas farpas, mas é uma fofura comparado com o Digan. Digan? É Sargento Digan pra você, Palerma! Você sabe o que é um Palerma, não sabe? Seu Palerma! Não, senhor! Eu não ouvi você! Não, senhor! Palerma é como eu chamo novatos inúteis, burros e fedorentos! Como você, Brilowog! Kilowog, senhor! Você disse alguma coisa, Brilobucho? Não, senhor. Desculpe, senhor. Você é quem eu disse que é! Entendido? Sim, senhor. Eu não ouvi você! Sim, senhor! Pra quem você estava ligando quando eu cheguei aqui, chorando pra papai e mamãe? Não, senhor. Eu estava ligando pra minha esposa, senhor. Ela tá grávida. Eu pedi um relatório médico! Só tem uma família agora, Palerma! E todos os membros usam anéis verdes! Poder de quem, Palermas? Nosso poder, Sargento Digan! Luz de quem, Palermas? Nossa luz, Sargento Digan! Com certeza! Bem-vindos ao inferno, meninos e meninas! É agora que eu separo quem pertence à minha tropa e quem não pertence! Primeiro, vou ficar com os anéis de vocês! Senhor, o vulcão está ativo. É por isso que estamos aqui, passarinho! Eu quero ver do que são feitos sem esse pedaço de vidro brilhante no dedo! Espana todos eles e salva a tua pele! Não vou espanar ninguém! Ah! Ah! saber, os Palermas preferem um lugar mais friozinho. Um lugar com ventinho. Eu não aguento mais. Tomar, não vamos deixar você. Não devia fazer promessas que não pode cumprir, Palermo! Parabéns, novatos! Agora são dois Palermas mortos comendo areia em vez de um. É melhor descansar. Acredite, você vai precisar da cabeça em ordem quando chegarmos aos vales gelados amanhã. Por quê? Porque o quê? O senhor gosta de nos ver sofrer? Nos ver duvidar de nós? Parece que quer nos ver desistir, senhor. Eu não devo explicações a você. Estamos todos aqui porque queremos servir. Se um de nós morrer, não vai passar de um assassino. Senhor. Repete! O senhor é um sádico miserável. É um... Gosta de como faço meu serviço? Estou me lixando pro seu gosto, pro de todos! Se ainda estiverem vivos e portando o anel por alguns anos, ou se derem sorte de ver sua família crescer enquanto honram seu juramento, aí vão entender. Mas envelhecer na tropa é um privilégio. Morremos para que inocentes vivam, é simples assim. Depois que botam o anel, a vida que levam deixa de ser de vocês. Diga, aqui é a Salak. Sim, senhor. Estamos com uma emergência prioritária. Os Cúndios atacaram o Capitólio de Shiraka. Você e seus recrutas são os lanternas disponíveis mais próximos. Entendido. Estamos a caminho. Vocês ouviram? Não é um exercício, Palermas! Vamos! Sim, senhor! O mal sucumbirá ante minha presença! Seus palhaços cretinos! enganou-se. Cadê o Diga? Ali. Ele mandou a gente proteger os civis. Despedido, senhor. Você vai acabar sendo morto. Não lhe informaram? Minha vida não é mais minha. Lanternas! Protejam os civis, que eu vou fazer uma limpeza taser! Senhor, trarei ajuda. Esquece. Sabe, eu nunca teria deixado nenhum de vocês morrer lá. Naquele planeta. Eu sei, senhor. Acontece que nesse serviço, às vezes você tem que ultrapassar o limite. Poucos ultrapassam. E você se superou. Lanterna Kilowog. O que fazem aqui? Os Cúndios estão se retirando. Acabou, senhor. É? E os Cúndios que ainda estão no chão? Meu palpite é que vão ficar com um mau humor sideral quando acordarem. É melhor recolher. Você acha? Mexam-se! Andem logo! Sim, senhor. Alermas. Ele não é tão assustador quanto parece. Não, vai sobreviver ao Kilowog. Eu só precisei de umas 3 ou 4 lutas. Só cuidado com a esquerda dele. Ah! Alguma notícia? Houve algumas aberturas. 5 demônios. Nada demais. Nossos sensores estão varrendo a superfície. Qualquer sinal de antimatéria a gente capta. Então ainda não sabemos quando ele vem? Ser um Lanterna Verde é encarar o desconhecido. Mas às vezes enfrentar o familiar se torna ainda mais angustiante. Você sente alguma coisa, Lyra? Só que o mal ainda espreita e aumenta. Ele não vai desistir. Não vai ceder à razão, à compaixão ou ao sofrimento. Somente a força, para variar. Que esquisita. Lyra é bem peculiar. Ela não é um membro antigo, mas, além do Sinestro, é o Lanterna que mais gosto de ter ao meu lado. Ela é tão boa assim? Se não era, virou. Há quase um ano, os Guardiões a enviaram ao planeta Jade. Era sua primeira missão solo. Mas, além disso, era uma volta para casa. Pródiga retorna. Venho como Lanterna Verde, Ryu. Por ordem dos Guardiões. O Dragão Dourado é a lei aqui. E que lei tolera massacres? Eles eram cúndios, Lyra. Selvagens. Inimigos jurados de seu pai. Você ousa ir contra sua família? Então você não tem honra, Lanterna Verde. Fala como se soubesse o significado de honra. Eu tô impressionada. Saiu da cabeceira do meu pai? Está com ciúme, porque eu mereço o amor do seu pai. E você, não! Você é filha de sua mãe, Lyra Omoto. Fraca, submissa, facilmente esmagada. Posso ter a humildade da minha mãe, mas sou filha do meu pai! Sou uma emissária, Tomokei. Eu não vim lutar. Você decide. Lembra quando a gente vinha aqui brincar de esconde-esconde, irmãzinha? Você nunca foi boa nisso. Mas eu era. Ah, eu sempre assustava você, não assustava. Daí eu tinha que trancar você até se acalmar. Não sou mais uma garotinha, Ruben. Não. Agora você está num novo clã do Anel Brilhante. Por que cintilar por aqui? Jade foi declarado um mundo hostil. Quero saber quem é o responsável. Eu não passo de um filho leal. Eu honro a minha família. Sigo o Dragão Dourado. Já você é leal a outras coisas. Não é lealdade. É dever. Thank you. chega de graça. Não. Não tem graça. Bons tempos. Papai? Como pode ver, eu mantive o quarto como você deixou. Achei até isso. Às vezes, depois de sofrer com alguma travessura do seu irmão, eu te dava isso. Fazia você parar de chorar. Nunca consertamos o braço. Começamos a nos concentrar em fazer de você uma guerreira, criar disciplina, fazê-la enfrentar seus medos. O que aconteceu com Jade, pai? Jade é segura. Mas a que preço? Só do sangue de nossos inimigos. Você atacou sem ser provocado. Eu tenho uma vida de provocações. Se esqueceu da humilhação que eles nos causaram, filha? Se esqueceu daquela carnificina? Quantos de nossos irmãos pereceram na invasão Cúndia? Quantos guerreiros massacrados? E o Lanterna Verde do nosso setor sobreviveu ao massacre. Eu tinha só uma chance de virar a mesa. Você instintivamente pediu ajuda. Mas não a do seu pai daquela vez. O dragão dourado tinha caído naquele dia. Fui encontrado abatido, fraco. Precisava restaurar minha honra e ser o guerreiro que minha terra natal merece. Mas transformou Jade num lugar pior que os Kundios imaginaram. Transformou num mundo sem lei. Eu só quero paz. E ela só pode ser conquistada quando não existe ninguém que se oponha a nós. Mas os guardiões... Os guardiões sabem disso. Mas a mente coletiva deles não tem a simplicidade de fazer o que precisa ser feito. Você pode me ajudar. Com o poder a seu dispor, ninguém será obstáculo para nós. Nem seus mestres Huanos. Não. Não é isso que o Anel representa. Não é isso que o Dragão Dourado deveria representar. Devemos trabalhar por um dever mais elevado. Proteger o seu povo é o dever mais elevado. Me dê o anel. Volte a ser a filha de seu pai. Ousa me desafiar. Que assim seja. Guardiões a amoleceram. Você será sempre a filha que corre para o seu pai. Na esperança de que Ryu e Ruben fossem responsáveis pelas atrocidades de Jade. Na esperança que você ainda fosse o homem que fazia sua filha dormir. Mas o senhor não é mais aquele homem. E agora eu sou um Lanterna Verde. Você não é nem digno dessa armadura! Você cresceu. É mais que uma valorosa guerreira. E talvez eu só tenha recuperado minha honra neste momento. Pai, não! Que alegria poder ser seu pai em meus últimos instantes. Veja agora que o verdadeiro protetor de Jade não é um dragão dourado, mas Lyra Omondo, Lanterna Verde. Não. Já ouvi falar de brigas em família, mas essa... Tem uma briga maior que essa a caminho, novata. Os guardiões falam como se fosse o juízo final. Boa, já foi esvaziado? Não sobrou nenhum lanterna. É só uma casca agora. Como está por aqui? Até agora, tudo calmo. Eu estou pensando em olhar de perto. Eu também vou. Aqui está ficando lotado. As plataformas estão lotando. Os guardiões mandaram chamar todos, menos o Mogo. Mogo? Ele é Lanterna Verde? Isso mesmo, mas você não vai vê-lo por aqui. Por que não? É que o Mogo não se enturma. O que é que eles estão falando? Contou a historinha o dia inteiro e não contou a do Mogo? Foi a primeira história que eu vi quando entrei. Mogo e Bolfunga. Tem que contar a ela do Bolfunga. Lá fora. Não se enturma. E aí? É uma história que contam aqui no quartel-general. Sobre uma criatura chamada Bolfunga, o Implacável. Que tinha uma sede por duelos tão insaciável quanto seu apetite. Se aproximando do planeta natal de Vern, o Magnífico. Depois de centenas de vitórias, só existia um guerreiro disposto a enfrentá-lo. Kloba Vud, o titã de Vlidomales. Bolfunga, pensei que você tivesse amarelado. Ficou esperando chegar sua vez, Vud. Todos antes dele, Vud não era páreo para a brutalidade de Bolfunga. Pobre Kloba Vud. Você parece completamente desarmado. E assim que eu te matar, eu, Bolfunga, vou ser proclamado o maior guerreiro da galáxia. Está abaixo de Mogo. O quê? O que foi que disse? Que está abaixo de Mogo. Ele não é só mais forte do que você, como também é um Lanterna Verde. Ha! Eu não temo Lanterna. E mais poderoso de todos. Nunca foi derrotado. É uma lenda cósmica. Nunca ouvi falar. Hugo. Beleza. Onde posso encontrá-lo? Não sabe o paradeiro dele? Os Lanternas são excluídos dos bancos de dados pelo Decreto de Segurança Guardião 82669. Que se dane. Esse Lanterna já era. Se aproximando das coordenadas, ó Magnífico. Liberar sensores de energia. Alerta! Alerta! Energia verde detectada! Alerta! Alerta! Se prepare, seu cão! Se prepare para a chegada de Bofunga! Onde se esconde? Covarde! Eu sei que está próximo! Alerta! Alerta! Energia verde detectada! Alerta! Alerta! Energia verde detectada! E assim foi. Alerta! Por dias. Alerta! Alerta! Alerta! Alerta! E dias. Alerta! Alerta! E dias. Alerta! Alerta! Até que dias viraram semanas, e semanas viraram meses. Não chamavam ele de implacável à toa. Nave, libere novos sensores. Eu quero que mapeiem cada quilômetro quadrado dessa bola de lama. Coloquem explosivos que forcem o filho de uma cadela a sair da toca. Se Bofunga não encontrou Mogo diretamente, ele ia encontrar indiretamente. Uma casa, um local de treinamento, no mínimo uma pista. Mapeamento 0,5% completo. E assim ele esperou. Já dava quase para sentir o sangue do Mogo. 1,8% completo. 3,5% completo. Ah! Agora eu pego você. Mapeamento 100% completo. Mostre o planeta todo. Foi assim que Bolfunga, o implacável, finalmente foi aplacado. Me tira logo daqui! Sim, magnífico! Agora! O duelo acabou antes de começar. Ele tinha achado um inimigo que se escondia abertamente. O Lanterna Verde, chamado Mogo. E é por isso, Arisia, que o Mogo não se enturma. Um mundo vivo. Quando essa batalha acabar, eu conto pra você histórias dos Grandes Lanternas. Tá brincando, né, Hal? Não tá? Não tá? Aumente o escudo! Não deixe que toquem em você! Em cima, cuidado! Fica alerta! Cuidado! Ficou um tempo desmaiada. Cuidado, a pancada foi forte. Onde estão os outros? Patrulhando o sol. A situação está começando a esquentar por lá. Os sensores já captam uma zona de pressão sobre a superfície. Vai estourar logo. Então os guardiões tinham razão. Crona está vindo. Parece. Meu velho amigo Abinsur estaria com certeza citando a escritura se estivesse aqui. E assim está escrito que o inimigo há muito enterrado virá do fogo. E Oa será consumido por suas chamas. Dá vontade de se esconder debaixo da primeira pedra. Será que de alguma forma está predestinado? Não, minha querida. O destino é capcioso. Até Abinsur descobriu isso. Sinal do que está por vir, Abinsur. Trevas. Quem é você, criatura? Sou um inimigo de todos que servem aos auto-intitulados Guardiões do Universo. Então é meu inimigo. Aviso. Energia a 1,7%. E é a morte. Todos morremos. E eu não temo a morte. Existem coisas piores do que a morte, Lanterna Verde. Se me dessem um anel toda vez que eu ouvisse isso, eu já teria minha tropa. Sinestro? Abim, já vi você melhor, amigo. E eu já vi você pior. Aviso. Energia se aproximando de zero. Esperando para carregar quando está quase vazio? Fazer o quê? É tanto trabalho que não dá tempo. Eu sei como é. O que ele quer fazer? Quebrar a bateria. Se a bateria explodir, pode levar a cidade. Ou o planeta inteiro. Abim! No dia mais claro, na noite mais tensa, o mal sucumbirá ante minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar. Quando o poder do Lanterna Verde enfrentar! Não. Procurando a bateria, Atrócitos. Fique à vontade. Atrócitos não deve causar mais problemas. Eu concordo. Mas quem é ele? Atrócitos é membro de uma célula terrorista chamada As Cinco Inversões. Nunca ouvi falar dele. Porque ele estava preso no planeta Yesmal há mais de 700 anos. Semana passada, uma nave caiu lá. Atrócitos matou os sobreviventes, consertou a nave e fugiu. Vem caçando e matando lanternas verdes desde então. Quantos? Três. E como ele localizou os Lanternas e a mim? De acordo com o livro de Oa, Atrócitos diz ser capaz de falar com o destino. Não existe essa história de destino, Abim. Então como... Ele captou a assinatura energética do seu anel, não sei como, e fez o mesmo com os outros. Você não acredita em destino? Não. Usamos o destino no dedo Sinestro. O Anel de Poder busca os destinados a serem lanternas. O Anel de Poder busca aqueles que demonstram habilidade para superar um grande medo. É um programa de computador altamente avançado, baseado na moral. Mas é um programa mesmo assim. Se lembra do dia em que nos conhecemos? É claro. Ambos fomos chamados à Oa para treinar. Você me confundiu com alguém do seu mundo, de Korugar. É. Mas apesar do engano, nos tornamos amigos. Juntos, salvamos seu mundo da guerra civil. Hoje, salvamos o meu de Atrócitos. Nosso encontro foi destino. Não, Abim. Foi sorte. Assim como para a nave avariada que encontramos. Não. Eu acredito em destino. Tudo isso, tudo o que fazemos, é parte desse destino. Não precisamos concordar em tudo. Não quer mesmo que eu o ajude a entregar o prisioneiro em Yasmalt? Não. Você tem seu setor para cuidar. E eu tenho o meu. Então, até a próxima vez, meu amigo. Mantenha a luz brilhando. Sempre. O paraíso. Eu disse que existem coisas piores do que a morte. Está sendo preso pelos seus atos atrócitos. Não me refiro a Yasmalt, Lanterna Verde, ou ao meu próprio destino. Eu falo do seu. A sua morte. Eu já lhe disse que não temo a morte. Mas vai chegar pra você mais cedo do que imagina. Tudo porque seu anel vai falhar na sua hora de maior desespero. Então eu vou me lembrar de carregar mais vezes. Mas não é sua morte que é a tragédia. É depois dela. Eu vi o futuro da tropa dos Lanternas Verdes. Eu vi o destino dela. Caso queira ouvir. Prossiga. Permita ir mais além, então. Há um futuro quando os piores assassinos e depravados do universo vão estar unidos sob um único líder. Vai haver uma guerra de luz que vai deixar a superfície de Oa carbonizada. Vai deixar milhares de lanternas mortos. Até o maior deles todos vai cair. A luz verde será extinta e vai sobrar uma nova tropa. Uma tropa de medo, liderada por Sinestro. A tropa dele vai aterrorizar o universo. Os guardiões vão se encontrar sem soldados. Eles vão ser subjugados e capturados. Vão ser esfolados vivos e devorados pelos seguidores de Sinestro. Seus crânios vão formar a base do trono de Sinestro em Oa. O reinado dele vai cobrir o universo como uma mortalha. Espera! Aonde você vai? Eu quase caí nessa, demônio. Mas você botou um Lanterna Verde num caminho que a vontade dele nunca o levaria a trilhar. Sinestro pode não acreditar em destino, mas eu acredito. E eu sei que meu querido amigo tem um grande destino pela frente. Você, ao contrário, não tem. Mas Abin sabia muito bem reconhecer um falso profeta. Atrocitus foi mais um que tentou dividir a tropa, mas somos uma equipe coesa e forjada em confiança. Nunca se esqueça disso. Mas Atrocitus teve razão sobre Abin-Sur. Ele morreu. Todos vamos morrer, Arisia. Somos substituíveis. Sinestro! Os sensores captaram um pico incrível nas leituras. Um aumento maciço bem no centro do Sol. Temos confirmação no visual. E é enorme. Crona. Essa deve ser a noite mais escura da qual todos falam. Não, minha cara. É só o crepúsculo. Se ele passar por nós, pode aniquilar qualquer mundo em qualquer lugar. Depressa! fizeram um escudo pra ele! Não dá pra passar! Ele tá na mira! Recuem todos! Regrupar! Temos que continuar lutando! Precisamos de uma estratégia! Peraí, ele é de antimatéria, não é? E o único jeito de destruir antimatéria é com matéria. A gente só precisa bater nele com alguma coisa de massa maior ou igual. Quer fazer o quê? Jogar um planeta nele? Por que não? Se ele quer tanto Oa, nós podíamos dar pra ele. Mocinha, hoje mostrou o seu valor. Quero que todos retornem a Oa agora. Nós só temos uma chance, uma única chance. Eu não acredito. Ele pode não se enturmar, mas sabe fazer uma entrada triunfal. Até Oa ser reconstruído, Mogo vai fazer a gentileza de servir como base temporária. Mais uma vez, a diversidade da tropa provou ser seu bem maior. Seja ela representada por um planeta, ou por uma jovem recruta com a criatividade de usar um planeta como arma. Parece que você tem a sua própria história agora. E apesar de tristes com a perda de companheiros, damos as boas-vindas à nova geração, na esperança de um dia mais claro. Hip-hip! Parece que você cumpriu a profecia da destruição de Oa. Não é só uma heroína, mas alguns vão dizer, uma agente do destino. Mandou bem, novata. Quer dizer que posso pular o treinamento? Nem pensar, Palermo. Aonde estão indo? Temos que construir um novo lar. Vamos! Eu vou te contar sobre quando lutei com um exército de caçadores e meu único apoio era um esquilo. Direção de dublagem, Miriam Fischer. Elenco, Felipe Maia, Mauro Ramos, Adriana Torres, Júlio Chaves, Carlos Seidel, Ayrton Cardoso, Pietro Mário, Silvia Goiabeira, Sérgio Stern, Márcio Simões, Márcia Morelli, Bia Barros, Sérgio Muniz, Flávio Bach, Clécio Souto, Marcelo Garcia, Carlos Comério, Mauro Horta e Jorge Vasconcelos.